Cantores Rafael Tavares e Léo Cali. Linda música, meu brother. Calma, para. Se anotou a placa, não. Calma, para. Já pegou os pedaços do chão. Ninguém mandou. Confundir o amor com a paixão. Amo outra vez do coração pra fora. Correu de novo outra maratona. Porque não daria nenhum passo por você. Tô trazendo verdades. Só tenta entender que você tá sofrendo à toa, achando que a vida se resume a uma pessoa. Cê vai ver que essa situação só vai se resolver com cachaça no coração. Vodka Sloba, a mistura do boizinho. Coração pra fora. Correu de novo outra maratona. Porque não daria nenhum passo por você. Tô trazendo verdades. Só tenta entender. Tá sofrendo à toa, achando que a vida se resume a uma pessoa. Cê vai ver que essa situação só vai se resolver com cachaça no coração. Com cachaça no coração.